esta festa do queijo, é a 24ª edição que vamos organizar e que desta vez são muitas as surpresas que vão poder apreciar ao longo de dois dias, no dia 21 e 22 de fevereiro. Começando pelo alargamento do horário, que tal como já foi aqui referido, das 10 às 0 horas no dia 21 e das 10 às 20 horas no dia 22. São inúmeros os grupos culturais que vão estar connosco, dando primazia, obviamente, aos grupos culturais do concelho, destacando aqui todos aqueles que vão fazendo também animação de rua e deixando aqui o destaque para o facto de termos a TVI na tarde do dia 22. Dizer também que na tenda de eventos, e como já é a panagem dos nossos certames, continuamos a promover a gastronomia com os nossos show cookings. Temos o prazer de ter connosco mais uma vez a chefe Cristina Manso Preto e desta vez uma outra novidade, vamos ter a Carrinha Apetece, que certamente todos já ouviram falar, que internacionalmente já é conhecida e que também vai estar aqui connosco ao longo dos dois dias da feira, com o nosso chefe conterrâneo, João Quaresma, que não podia deixar de destacar e que também vai estar a promover dois show cookings na nossa tenda de eventos.